o nosso amor já terminou, eu não consigo te esquecer. Yolanda, Yolanda, Yolanda, tudo o que sonhei. Yolanda, Yolanda, Yolanda, tu o meu querer. Todo bom e é tão bom, até o dia em que eu te vi. Na pista dançavas com outro, só Deus sabe o que eu sofri. Sem saberes que eu te via, sentado no canto do bar, dançavas com ele na pista, com ternura no lugar. Foi na discoteca que eu conheci, foi na discoteca que eu me apaixonei, foi na discoteca que também sofri, e foi na discoteca que me afastei. E a sala se iluminou. Foi então que tu ouviste, paraste e depois fugiste. Caíste no nosso amor, não me quiseste esperar. Ironia do destino, aonde se foi o tempo. Foi na distância que te conheci, foi na distância que me apaixonei, foi na escutada que também sofri, e foi na escutada que me afastei. Foi na escutada que te conheci, foi na escutada que me apaixonei, foi na escutada que também sofri. Foi na escutada que me conheci, foi na escutada que me apaixonei, foi na escutada que também sofri, e foi na escutada que me afastei. Foi na escutada que me conheci, foi na escutada que me apaixonei, foi na escutada que também sofri, e foi na escutada que me afastei. Gosto tanto dela, fez o amor da minha vida. Sogra do meu coração, se tivesse que pagar eu lhe devia 1 milhão. Quem foi que disse que a minha sogra dá trabalho? Discordo a minha e uma beleza. Eu considero minha sogra uma rainha. Ela me deu de presente uma princesa. Eu considero minha sogra uma rainha. Ela me deu de presente uma princesa. Sogra querida, eu gosto tanto dela, fez o amor da minha vida. Sogra do meu coração, se tivesse que pagar eu lhe devia 1 milhão. Sogra querida, eu gosto tanto dela, fez o amor da minha vida. Sogra do meu coração, se tivesse que pagar eu lhe devia 1 milhão. A minha sogra é uma grande mulher. Moro com ela e não pago aluguer. Lava a minha roupa e paga a minha prestação. Deixa a minha esposa, mas a minha sogra não. Lava a minha roupa e paga a minha prestação. Deixa a minha esposa, mas a minha sogra não. Sogra querida, eu gosto tanto dela, fez o amor da minha vida. Sogra do meu coração, se tivesse que pagar eu lhe devia 1 milhão. Sogra querida, eu gosto tanto dela, fez o amor da minha vida. Sogra do meu coração, se tivesse que pagar eu lhe

os olhos e te beijo, beijo, beijo. Que lema com o tema Perfume. E vamos continuar com mais novidades, porque é isto, um programa de descoberta e novidades e mais novidades. E vamos continuar com os Santa Maria com o tema Ficara. Posso acreditar, mas nos faz é que não resta a mim. Sei que vais ser tu. Vou lutar, eu vou ficar. Sei que vais ser tu. Bailar, même si la n'est pas la fiesta. Puisque la reste est à la mode. Mais pour carrage, je suis pas dans ça. Je connais la zone, j'en ai les codes. Je suis resté latina et ça. Bon, gay et bien, c'est dans mon monde. Hey! Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Vocês ficam comigo, ficam na Rádio Arcancel 96.2 até às 19 horas. Vamos ouvir. E isto é só para mexer, porque vem aí o fim de semana. Tudo e nada, fiquei confuso. Três pontos talo, mas não fica nada aqui. Desgraçadinho, sem saber nada. Eu só queria aprender o que era ouvir. No fim da aula, Ana Paula veio de surra, logo se abraçou a mim. Disse ao ouvido que me ia ajudar. Fui lá a casa para estudar, toda a noite até ao fim. Todo contente, eu queria era aprender e saber o que fazer. Nunca mais esquecer o pi. Mostrou-me o pi. Ai, quem não gosta do pi. Eu também gosto do pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi. E vivo ao pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi. Estudei nada, fiquei confuso. Três pontos alto, mas não fica nada aqui. Desgraçadinho, sem saber nada. Eu só queria aprender o que era ouvir. No fim da aula, Ana Paula veio de surra, logo se abraçou a mim. Disse ao ouvido que me ia ajudar. Fui lá a casa para estudar, toda a noite até ao fim. Todo contente, eu queria era aprender e saber o que fazer. Nunca mais esquecer o pi. Mostrou-me o pi. Eu também gosto do pipi.

vai ter com o meu amor. Dá-lhe beijinhos por mim. Dá-lhe beijinhos por mim. Esta noite foi sonhando que me estavas a beijar. Esta noite foi sonhando que me estavas a beijar. Continua vai beijar, que eu continuo a sonhar. Eu continuo a sonhar. Oh, ai, oh, marido, oh, vamos continuar com o Rui Bandeira, um dos novos temas, que é o Mais Um Ano. Vamos lá ouvir. Acredito chegar aqui por tudo que eu vivi desde o primeiro dia na TV. Foi assim que vos conheci. Como tudo começou e até onde Deus me levou, de Portugal a Israel, eu nunca mais irei esquecer. Do vento, meu amor.

queres provar. Semana. E quando vai conviver a vida louca, também vai com bebida boa, com Miguel e Micael. E justamente aproveitem que vem o fim de semana, aproveitem ao máximo. Talvez venha um bocadinho de sol, porque não? Um bocadinho de sol para animar isto tudo. E com música. Eu gosto de beber, deixa beber à vontade. Para mim curtir é viver, digo isto de verdade. A vida é feita de aventura e tu não podes pausar. Fazer pausa não existe, tens que viver sem parar. Vai ser.